de alinhar e decolar. Estão no 0.1, 00 graus, 059. Controle 1, 2-0, decimal 8-0. 2-0, decimal 8-0, controle 2-0, 2-1, bom dia, vamos lá. Controle Salvador, Fortaleza 2-2, 2-1, decolado, perfil da MOMO restrito a 3.000 pés. Autorizado ponto, pistão 0, vento 1,10 graus, 089. Mantenha a minha escuta. Táxi autorizado Alfa GDS para o portão 02. 3, autorização Sanchinha, Pira 1, 8, 9, 9. Cargo 9073, no solo aos 41, insere direita via Foxtrot, parte autorizado, Alfa Kilo, prevista meia dúzia Romeu no parte 3, fique atento ao sinalizador. Fox, Alfa Kilo, posta meia dúzia no parte 3, sinalizador, Azul 5126, autorizado para confins via PZU 21, nível de voo 360. Saidar por 1, transição é lenta, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva direita. Transpondo 5526, controle 120, decimal 80. Corona 26, autorizado táxi direita Índia até o ponto de espera da pista no 0, ponto de espera da ponte pronto, QNH no 0 no 5. Tina 1910 on the ground, S48, turn you right. Taxi approved via Alpha Julio Stand 11. Turn right, Alpha Julius 11, in 1917. Azul 5126, satisfaz a linha de colapso. Então, 10, vento 1, 10 graus, 059. Decolada 50, chame agora o controle 120.80. 0, 80, copia. Olha, 5, 1, 2, 6, decola, 10. Zero Universo, para 22, destinação 1015, chama se Zero. so much for this general on the sector. 0703, mantenha em escuta, parte à direita, Alfa Kilo, a prevista é 6 Lima, a parte 3, fica até o sinalizador. Oceania 225, prossiga. Afirma nessa frequência, está pronto, cópia? Oceania 225, autorizado para Brasília, VPZ 17, nível de voo 380. Saída a por 1, transição eleva, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5551 no controle 120, decimal 80. Salvador, bom dia, Azul 2775, ILS. Azul 2775, Kennedy, 1015, autorizado pouso, pistão a zero, vento 120 graus, 059. Teve pouso 1-0 para Azul 2775. Para 4 de setembro, eu tenho o comandante da Guerra de 2 de Guerra de Guerra. 2291, secretário Feito, estamos voando na base. Caso 2775, no solo 14, libere direita, taxa autorizado, Alfa, Kilo, previsto a 4, Lima, no passe 3, fica até o sinalizador. Alfa, Kilo, 4, Lima, boa.